A única coisa que correu mal foi o único lance da partida em que nós também tivemos uma desconcentração. O árbitro marca uma falta, marca um penalti precedido, falta a nosso favor, um erro, na minha opinião, da arbitragem, que culminou na vitória do Anadia, porque foi mais feliz. Nós tentámos, procurámos, fomos superiores a ele, principalmente a segunda parte. A primeira parte foi um conhecimento mútuo de parte a parte, encaixámos tanto nós mesmos como ele e nós. Foi um encaixe. A segunda parte fomos superiores a todos os níveis. Super, temos oportunidades, temos 3 bolas nos postos, o Guarani faz 2 defesas, temos um penalti claríssimo que o árbitro não marca, não conseguiu marcar. Eles na única vez lá vão abaixo, uma jogada de perigo, uma falta, volto a repetir, uma falta do ponta-lança deles sobre o meu central. Este jogo ficou caracterizado pela má arbitragem, na sua opinião? Não posso dizer que seja uma má arbitragem. Houve ali 3 erros, um deles é no penalti a favor deles, no outro no penalti a nosso favor que ele não marca, e tem aqui um ou outro amarelo mal ajuizado. De resto não posso queixar da arbitragem, mas são lances capitais do jogo, lances que decidem, e neste caso decidiu contra nós. Pronto, temos que agora é... O que há a melhorar? Conseguir trabalhar, continuamos a trabalhar porque este é o caminho. Nós estamos bem, estamos a consolidar o nosso processo, isto é uma fase de processo, são 34 jornadas, já passaram 2, temos 3 pontos, queríamos pontuar e devíamos ter pontuado porque era o que nós queríamos, trabalhámos também para isso, demonstramos em campo que nós estamos aqui para ficar. O clube quer, os jogadores querem, com este empenho, com esta dedicação e com esta entreajuda, nós vamos conseguir.